Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante Rádio, o episódio de número 123. É isso daí, mais um episódio, mês de dezembro de 2024. O ano já vai chegando ao final. Estamos aqui com mais um episódio, então, Três Notas, o 123, música, política e futebol, toda semana aqui pela Mutante, toda virada de segunda para terça, à meia-noite. Aqui pela Mutante já há mais de dois anos. Acho que é isso, mais de dois anos. Mas vamos lá, é isso daí então, Três Notas, mais um episódio. Hoje vamos tocar muitos sons, tem novidade, tem flashback, tem janela aberta porque tá um calor do caralho aqui em Jundiaí. Então você vai ouvir um monte de sons de carros e motos. Tem uns imbecis que andam com esses escapamentos todos fundidos aí, que faz uma barulheira desgraçada, mas a gente vai desse jeito, toca o programa desse jeito mesmo, vamos lá e tudo mais, porque tá um calor infernal. É uma amostra grátis do inferno, bafo do capeta, chamem como quiserem. E o episódio 123 hoje começa, claro, com quatro sons antigos, porque de um momento difícil do Brasil que não insiste em não passar. Apesar de muita gente achar que música e política não se mistura, que política e futebol não se mistura, gente, a política ela está envolvida em todas as situações de nossas vidas, e a música ela retrata muito isso, principalmente o rock, o punk, o hardcore. Então nós vamos começar agora o episódio 123 com quatro músicas antigas, sendo três dos anos 80, uma dos anos 90, e depois eu contextualizo assim que eu voltar. Mas vamos começar então muito bem o episódio de hoje com uma reunião clássica que teve lá em 1994, ou seja, há 30 anos houve uma reunião clássica no Hollywood Rock entre Sepultura e Titãs. Vamos começar então com essa dupla maravilhosa de bandas, com a música Polícia. Depois, dos anos 90, nós vamos ouvir diretamente do Rio de Janeiro Planet Hemp com a música Porcos Fardados. Vamos ouvir também dos anos 80 uma das letras mais fodas que eu acho em relação à violência no Brasil, que é os Paralamas do Sucesso com a música Selvagem. Acho essa letra muito foda. E vamos ouvir também no encerramento deste primeiro bloco musical Garotos Podres com Maldita Preguiça. E depois eu vou explicar porquê do Maldita Preguiça. Então saquem a letra que vocês vão entender, mas depois eu falo um pouco mais sobre ela na volta. Então vamos lá. Quatro sons para vocês curtirem aí na abertura do episódio 123, e daqui a pouco eu volto. Bolsonaro matou pessoas inocentes e continua em paz. Despreparado e incompetente, agem acima da razão. Ao invés de impor a segurança, favora a população. Estou ensinado a proteger uma minoria rica da maioria pobre que paga com a vida. Se você é um trabalhador, você tem um padrão ideal pra cair na malha dos quadros da morte. Oficial, poucos passados pensou que são mortos. Mas na verdade não honra nem o seu sobrenome. Dizer, eu peço licença para falar em seu nome. Você com o revólver na mão é um bicho feroz. Ele anda rebolando até muda de voz. Dizem que ela tá aí pra proteger. É, cumprir a lei, os marginais prender. Mas na verdade ela só quer te fuder. Manda um xinox pra você ter dedurar. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Mas poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Mas poucos fardados, seus dias estão contados. Invadem, invadem, invadem a sua casa, seu mandato oficial. Levo o pouco que você tem, me chamam de marginal. Faça um favor pra humanidade, poupa policial. Os poucos fingem querer te ajudar. Pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Vivos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Então é isso, pessoal, de volta a Três Notas, Música, Política e Futebol, aqui pela Mutante Rádio, hoje com o episódio de número 123, isso mesmo, estamos aí com mais um episódio então do Três Notas e acabamos de ouvir aí Garotos Podres com Maldita Preguiça, antes dos Paralamas do Sucesso com Selvagem, ouvimos também Planet Ramp com Porcos Fardados e começamos muito bem com a união maravilhosa que rolou há 30 anos no Hollywood Rock entre Titãs e Sepultura com a música Polícia. E por que começamos com esses quatro sons que falam sobre a questão da polícia, da segurança e da política brasileira? Porque o que nós estamos, quem vive aqui no estado de São Paulo, tem visto cenas bárbaras protagonizadas por policiais militares, isso mesmo, pessoas de farda, estão aqui, são pagas com nosso imposto, com o dinheiro do nosso imposto, elas que deveriam, vamos dizer assim, servir e proteger a sociedade, ela espanca e mata a sociedade. Tivemos vários casos recentes aqui em São Paulo, tivemos um policial de folga que fazia segurança em uma rede de pequenos mercados, a Osho, a popular Osho, na cidade de São Paulo. Um garoto entra numa dessas lojas do Osho, ele furta dois, três, vamos dizer assim, coisas de sabão em pó, produto para lavar roupa, o que quer que seja, e sai correndo. E nisso daí um policial que estava à paisana, ou seja, ele deveria estar fazendo um bico naquele lugar como segurança, ele atira pelas costas do garoto, são 7 tiros. Algumas pessoas já estão falando em 11 disparos contra o garoto e mata o rapaz. Depois nós tivemos um caso muito grave lá em Santos, fora tudo aquilo que nós vimos no começo do ano, aquele monte de mortes, a morte de um garoto de 4 anos. Tivemos também a morte, um policial que matou um estudante de medicina. Tivemos isso também quando ele estaria indo para o seu apartamento. Ele dá um tapa na viatura, passa pela viatura, dá um tapa, os policiais o perseguem até o apartamento e na entrada do prédio eles atiram queima-roupa contra o rapaz. Tivemos também um episódio, esse, todos são chocantes, mas esse foi assim algo que um policial simplesmente pega um cara que estava sendo abordado e o joga de uma ponte. Uma ponte de seus 3 metros de altura, sobre um córrego. Um policial arremessou esse rapaz. E poucos dias depois tivemos um caso em Barueri, em que vários policiais invadiram uma casa para fazer abordagem contra um rapaz que havia chegado de moto. E segundo os familiares desse rapaz, ele teria parado na calçada com a moto para conversar com seu pai. E depois que a polícia o aborda, faz vários questionamentos e eles vão para cima do rapaz, entram na casa e espancam uma mulher, uma idosa. Ela sai com a testa machucada, ela leva algumas bicudas, ela leva tapa e sai com a testa totalmente ferida. Precisou ser socorrida ao hospital, uma senhora. Então a situação aqui está muito complicada e por isso então que começamos com essas 4 canções que retratam sobre a insegurança pública que nós temos no Brasil. E ainda mais no estado de São Paulo, quando você tem um governador que, quando a polícia faz uma ação totalmente obtusa, uma ação totalmente violenta, em que ela mata as pessoas a esmo, o policial, grupos que defendem os direitos humanos. Quem defende direito humano, gente, não defende que as pessoas que cometam determinados crimes e delitos, elas fiquem impunes. O que elas querem é o quê? Que ocorra a punição, mas que a punição seja feita dentro daquilo que os direitos humanos determinam. A pessoa, ela tem que ser tratada com dignidade. Não é porque ela cometeu um crime que o Estado tem que ser criminoso contra ela também. Então é isso que defende os direitos humanos. E um grupo de direitos humanos simplesmente denunciou o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano, um partido de extrema direita, ligado à Igreja Universal, denunciou um comportamento do Tarcísio na ONU, em um órgão de direitos humanos da ONU, tanto que alguns dias depois dele saber disso daí, em um evento público, ele fala que ele tinha muito orgulho da polícia, que a polícia estava certa em fazer o que estava fazendo, que ele, que de acordo com ele, fez um trabalho correto e que ele não estava nem aí, ou seja, ele falou que poderia denunciar para a ONU, para a Liga da Justiça, para o raio que o parta, que ele não estava nem aí e que a polícia continuava daquela maneira. Deu no que deu. E vale lembrar também que esse Tarcísio, o atual governador do estado de São Paulo, de extrema direita, ele também é contra as câmeras corporais, que dão segurança para o cidadão e dão segurança também para o policial. Apesar de nós criticarmos muito a instituição polícia militar, que não deveria existir, quando nós falamos que a polícia militar não deveria existir, ou seja, a polícia, ela não precisa de um treinamento militar para ser polícia, ela tem que ser uma polícia cidadã, ela tem que ser uma polícia para servir e proteger o cidadão, ela não precisa ser militarizada. É isso, não é que a gente defende que não se tenha polícia, é que a polícia ela não seja militarizada. É essa a questão que nós debatemos. E então, o governador, e nós não podemos esquecer, antes de voltar para o governador, nós não podemos esquecer que os policiais também são trabalhadores, e como trabalhador sempre tem os bons profissionais e os maus profissionais. Isso é em qualquer setor. Então não dá para a gente ser corporativista. Há maus jornalistas, há maus professores, há maus médicos, há maus policiais, como há os bons, assim como há maus enfermeiros, bons pedreiros, maus pedreiros, bons garis, maus garis. Em qualquer ofício sempre tem um pequeno grupo que vai ali e acaba, mancha a imagem de toda uma profissão, de todo um grupo de trabalhadores. E aí fica essa situação que nós temos então da polícia. Hoje muita gente está revoltada, atos ocorrem e pedem a saída do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, gente, ouvimos esses quatro sons por tudo isso que a polícia tem feito, e para mostrar que isso não é de agora, isso já vem de um tempo, de muito tempo, por sinal. Por isso que toquei essas quatro músicas, sendo que três são dos anos 80 e uma dos anos 90. E por que o dos Garotos Podres se chama Maldita Preguiça? Garotos Podres, quando lançou o primeiro disco, Mais Podres Do Que Nunca, em 1985, o Garoto já é uma banda com mais de 40 anos de estrada, eles lançam a música Maldita Polícia. Mas como vivíamos ainda a ditadura militar, que muita gente insiste em negar que ela existiu, quando nós falamos em polícia militar, o que nós, em ditadura militar, lembramos da censura. Então houve uma censura a muitas das músicas do Garotos Podres. Papai Noel Velho Batuta era Papai Noel Filho da Puta, ele vira Velho Batuta porque foi censurado. Maldita Preguiça é Maldita Polícia, por isso que ele canta: eles são os terroristas com a sua maldita polícia. Por isso que depois eles mudam: eles são os terroristas com a sua maldita preguiça. Aí que está. Então havia censura no Brasil, para quem duvida, havia censura. Por isso que os garotos gravam dessa maneira, então, Maldita Preguiça. Bom, pessoal, já falei demais, até extrapolei aqui. Vamos então agora com novidade. A nossa queridíssima banda, uma das bandas aqui, como diz o Delcio, como diz o Fábio Massari, que é uma das prediletíssimas da casa, que é a banda Flix, lançou na semana anterior Arsenal de Festim, um novo single. Um single muito legal, que na minha opinião ficou extremamente legal, gostei demais. Vamos ouvi-los então na abertura deste segundo bloco musical, Flictis com Arsenal de Festim. Depois vamos relembrar um som do Autoramas, banda que está aí na estrada já há mais de duas décadas. Vamos relembrar Autoramas com uma das músicas que eu mais gosto dessa banda, que eu acho uma letra muito legal, que é A História da Vida de Cada Um. Vamos relembrar um som também de uma banda que marcou o tempo, que é o Rage Against the Machine, os estadunidenses do Rage Against the Machine, com Killing the Name, ao vivo. E fechamos muito bem o segundo bloco musical com Terno de Madeira, com a música Cigarra Desalmada. Porque a gente aqui toca todos os tipos de sons, desde que sejam sons legais que nós gostamos. Então é isso daí, vamos lá. Flictis com novidade, novo single deles, Arsenal de Festim. Depois Autoramas, Rage Against the Machine, Terno de Madeira, e daqui a pouco eu tô de volta. Oh! fascistas não, não passarão. Olhar no espelho e não querer me ver. Esquecer das coisas que só eu sei fazer. Querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém. Cada um, cada um. Ser capaz de dar valor ao que eu já tenho, da forma que eu sei, de onde eu venho. Poder ter algo pra dizer sobre o que eu já consegui ver. Cada um, cada um. Nem me elogiar, nem me condenar, apenas poder dizer sou eu. Nem me enganar, é um preço pra pagar. E se for mesmo assim, valeu. Eu só queria conhecer a história da vida de cada um, e a minha eu também poder contar. Não quero festejar a sua derrota. O que eu posso ganhar é o que me importa. Querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém. Cada um, cada um. Nem me elogiar, nem me condenar, apenas poder dizer sou eu. Nem me enganar, preço pra pagar. E se for mesmo assim, valeu. Eu só queria conhecer a história da vida de cada um, e a minha eu também poder contar. Só queria conhecer a história da vida de cada um, e a minha eu também poder contar. Thank you.

você. Cigarra desalmada roubou meu coração. Um trago e um gole de cachaça espanquei a solidão. Eu me olho no espelho, o Deus só vejo assombração. Cigarra desalmada roubou meu coração. Um trago e um gole de cachaça espanquei a solidão. Pessoal, de volta a Três Notas, Música, Política e Futebol, aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir aí Terno de Madeira com a música Cigarra Desalmada. Antes, o Rage Against the Machine com Killing the Name. Ouvimos também Autoramas com A História da Vida de Cada Um. E começamos muito, muito bem o segundo bloco musical com o lançamento, o novo single de uma das bandas prediletas da casa, que é o Flicts, com a música Arsenal de Festim. Puta som, cara, eu gostei demais, muito legal. Flicts, uma das bandas mais legais do nosso punk, sem dúvida alguma. E é isso, pessoal, então tem novidade do Flicts, relembramos Rage Against, Autoramas, o Terno de Madeira, que é uma banda nova que tem se destacado no cenário do nosso underground, do nosso rock independente. Então, uma banda que merece todo o carinho. Quero vê-los ao vivo, que não vi o Terno de Madeira ao vivo ainda. Preciso, então, ficar esperto aí com as datas de shows, os locais, principalmente agora que entrará as férias a partir do dia 18, para curtir uns punk rock, uns rock and roll, ver umas bandas legais aí. E o Terno de Madeira é uma que eu quero ver, sem dúvida alguma. E se você tem banda, sua banda, você acha que é interessante, envie a sua música para nós, zinecanibal@hotmail.com, isso mesmo, é o nosso e-mail, zinecanibal@hotmail.com. E tem também o nosso perfil no Instagram, Dinossauro Banguela, tudo junto, Dinossauro Banguela no Instagram, entre em contato por lá, envie o seu som, que se ele for legal, nós vamos rolar aqui com toda certeza. Você já tem uma ideia do que rola, então é só mandar que vamos verificar. E se aí você deve pensar assim, ah, mas se eu mando e você não gosta, gente, não vou falar nada. As pessoas têm o direito de fazer a música que elas acham que elas devem fazer, da maneira como elas acham. Se eu vou gostar ou não, eu não vou ficar zoando a sua banda, gente. Se ela for legal, ela vai rolar no programa. Se eu não achar ela legal, você simplesmente não vai ouvir aqui o seu som. É simples assim que funciona. Não vamos esculachar, não vamos tirar sarro. Afinal de contas, há público para todo mundo. Talvez se eu não goste, outra pessoa vai gostar. A mesma coisa pode acontecer de eu gostar e tocar no programa e os ouvintes não gostarem. Então, é isso, gente. A música é assim. Você faz a música que você está afim. Se alguém vai gostar ou não, aí é uma outra questão. E até, como sempre digo, é um problema da pessoa e não seu. É importante que você faça a música que você acha que lhe faz bem, ok? Então é isso daí, gente. E agora, para o nosso último bloco de músicas aqui do Três Notas de hoje, que eu falei pra cacete, principalmente no começo, de toda essa situação que nós temos vivido aqui no estado de São Paulo em relação à violência policial. Falei bastante já sobre isso, tocamos vários sons. Aí você vai falar, pô, mas o slogan do programa é música, política e futebol. Hoje não falou de futebol porque hoje não rolou nada assim de tão interessante que pudesse chamar a atenção. Até porque quando nós falamos sobre futebol aqui no Três Notas, é sempre sobre uma questão muito simples. É uma questão muito simples. Por quê? O futebol para nós é fora das quatro linhas. Eu não vou ficar falando de resultado, quem vai cair no brasileiro, quem não vai, ou isso ou aquilo. Isso é interessante para a gente que torce, que gosta do time e tal. Mas aqui pro programa ele não tem aquela coisa, ele não está ligado diretamente à política. Mas por isso que hoje não irei tocar no assunto do futebol, ok? Então é isso. Encerro por aqui, agradeço a todos que me acompanham até agora, muito obrigado, valeu mesmo. Fiquem aqui com a programação da Mutante, mas claro que antes de eu ir embora, eu vou deixar quatro sons para vocês. Afinal de contas, hoje foram três blocos com quatro sons, então o último também será. E para começar aqui muito bem o último bloco musical, vamos relembrar uma banda chilena maravilhosa que eu vi já há mais de 10 anos ao vivo aqui em Jundiaí, no bar do Etc., que foi a banda Contra Todos Mis Miedos, uma banda maravilhosa, uma banda sensacional, que banda foda, cara. Vamos tocá-los aqui com a música Cólera Mental. Depois vamos para a Colômbia, ouvir uma banda que é banda recente, banda nova, muito legal. Estou gostando muito de ouvir o trabalho dessa banda, que é a música Sem Nadie Armando, com a música Desgracia Apostólica. E depois voltamos para o Chile para ouvir a banda Tiempos de Honor com Somos Era Estigma de Tu Progresso. E fechamos com Chave de Ouro com os ingleses no X-Ray Specs com O Bondage Up Yours. Ah, X-Ray Specs, que tinha a Marianne Joan Elliott Sage, também conhecida como Polystyrene, que infelizmente já faleceu devido a um câncer, ela que era vocalista da banda aí do Backstreet Specs, ok? Então é isso, gente, valeu mesmo. E claro, sempre tem punk rock, sempre tem hardcore aqui de bandas da América do Sul, porque a cena, se é que podemos chamar isso de uma cena, no Brasil tem um monte de banda legal, mas aqui na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, tem um monte, mas um monte de banda legal. Então vamos ficar aí com Contra Todos Mis Miedos, do Chile, o Sem Nadie Armando, da Colômbia, o Tiempos de Honor, do Chile, e fechamos muito bem com o X-Ray Specs, lá da Inglaterra. Um grande abraço a todos e até! Everything that was lived directly is now set apart. All of society's life in which the conditions of modern production dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart in a representation of society. Tout ce qui avait été vécu directement s'éloigne dans les très présentations. Que me pusieron. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think